do fim. Meu prefeito! Tamo junto, minha gente. Uma noite geral, tá aqui nos abençoe sempre. Tamo junto, vai. Quem sabe vem comigo assim, ó, vai. Ó, chamei ela pra sair, mas eu tava desarrumado. Não sabia. Eu não sabia, seu ia de sandália. Chamei ela pra sair, mas eu tava desarrumado. Eu não sabia, seu ia de sandália. Aí ela me manda mensagem: Danadinho, meu amor, amor da minha vida, como é que você tá, seu gostoso? Aí eu fui lá na parada do áudio do WhatsApp e falei: eu tô com bigodinho fininho, cabelinho na régua. Tu vai sentar, vai ficar perereca. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Tu vai sentar, vai ficar perereca. Bota a mão na cabeça e vai no chão, aí vai. E senta, senta, vai. E senta, senta, vai. E senta, vai no chão. E senta, senta, senta, vai. Eu chamei ela pra sair, mas eu tava desarrumado. Não sabia? Eu não sabia, senhor de sapato. Chamei ela pra sair. Eu não sabia, senhor de sapato. Vai no chão, vai. Ó, eu tô com bigodinho fininho, cabelinho na régua. Tu vai sentar, vai no chão, vai. Tamo junto, ótima noite. Vai, senta, senta, vai, perereca. Senta, senta, vai, perereca. André Cedis, o mural de Ibicoara.